perdi, não me conhece, tu não sabes me apreciar, tu não sabes me compreender, a minha flor, cor de jaci, tu perdi, não me conhece, tu não sabes me apreciar, tu não sabes me compreender, a minha flor, cor de jaci, tu perdi, não me conhece. Sabes me apreciar, tu não sabes me compreender, a minha flor, cor de jaci, pi, pi, pi, pi, pi, pi.